borboletas se equilibram no espaço. Um muro velho em minha face. Uma cadeira flutua num espiral. Flores em minha camisa numa tarde do bairro. E enquanto caminho pelas ruas da cidade, lembro que uma sobremesa me espera.